anos depois, expressão ativa, 2003. 25 de março, meio-dia e meio. Muito obrigado pelo incentivo e pelo reconhecimento. Estamos mandando aquele aê a você do movimento. E nas quebradas que passamos, cantamos realidade. Adquirimos experiências, é, bons lugares deixam saudades. Meu Jaraguá, Laranjeiras, Perus e Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Osasco e Subaré, Vila Menque, Tremembé, Mauá, Guerreiros da Fé. E agora quem que é, pode crer, Jaguaré, Jaguara, Jundiaí, se liga aí, Jabaquara, Divisa de Diadema, Vila Hélio e Vila Clara, Campo Limpo, Zona Sul, Campo Limpo, Paulista, Butujuru, Paradinha, até Várzea Paulista, com Abitaipas, Carpicuíba, Itaquera e São Mateus, Capão Redondo, Tiradentes, Bugaçu e Grajaú, fé em Deus, Pequeri, Pirituba, Cantagalo, Mirante, Paulistano, Campinas, São Roque, Tolândia, Piracicaba e São Caetano, Itu, Rio Claro, Embu, pra mim, enfim, interior, leste, oeste, norte e sul, tá bom pra mim. Desculpa as quebradas que não falei, de repente me esqueci. Expressão ativa agradece a todos os homens de bom coração. Fé em Deus, irmão, muita paz na vida. Agora chega, meus guerreiros de fé na missão. EA, esquadrão, é a nossa sigla. Aqui é o CLD. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, minha família e amigos. Meu salve especial é para minha mãe, Dona Judite, para minha esposa Adriana e meus filhos, minha avó e meus irmãos. Um salve para todos os manos e minas da Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, para os meus vizinhos da Coab de Taipas e Paulistano. Um abraço para o mano Joel do Jardim Rincão, Plachedes e Dinho. E para todos os grupos de rap que estão hoje na correria. Paz. Eu, Beck Nanda, agradeço em primeiro lugar ao nosso pai, ao nosso mestre Jesus. E agradecendo também toda a minha família que sempre me apoiaram. Minha mãe Madalena, meu pai Fernando, meus irmãos e sobrinhos. E não esquecendo também do meu namorado Vandão. Paz pra todos. EA, esta é a sigla. Eu agradeço em primeiro lugar àquele que eu tenho uma eterna gratidão e por ter me dado muita força para passar obstáculos que encontrei pela frente. E esse é meu Pai Celestial e Jesus. E para as pessoas que me apoiaram, minha mãe Madalena, meu pai Fernando, meus filhos queridos, Kaique e Gabriela, meus irmãos Átila, Beck Nanda, Domênica, Dandara, Pietra, ao amor da minha vida, Ricardo, Leiliane, Bia, Rony, Luciana, Rose, Marília e todos aqueles que me consideram de verdade. Foi difícil, mas estou aqui. CAC, aquele abraço. Panjay e Conjay agradece a Deus por mais uma vitória alcançada. A todos os nossos familiares, pai, mãe, irmãos, irmãs e sobrinhos que sempre deram uma força. A toda a rapa da Sul, da Norte, da Leste, Oeste, aí, valeu pela força. A todos os manos da nossa quebrada e todos os DJs e MCs que também estão na correria. Aí, mano, vai na fé que você consegue. Paz. Obrigado, Deus, pela vitória, meu. Pelos meus filhos, minhas vidas. Agora são seis, hein? Bianca, Luan, Alexandre, João Vitor, Alan, Vitória. Obrigado, mãe, por ter me colocado em vida, na terra. Obrigado às famílias que representaram a expressão ativa. Pessoas que, sem elas, talvez eu não seria nada nesse momento. Pessoas que fazem parte da minha vida. Sem citar nomes pra não deixar ninguém falando. Quem é, sabe quem é, está no meu coração. Agora, meu lado triste, porque eu componho minhas músicas, meu. Aquele salve em memória daquelas pessoas que curtiram a expressão e não estão aqui hoje pra dividir esse presente comigo. Aí, Fabião, torcida jovem, Cega, o irmão do Cega, Costela, os manos mandam salve pra você da terra, para o céu. E aos homens de bom coração, paz em vida, irmão. Thank you.